Temos uma situação num local de emprego. Provavelmente é o cenário mais recorrente para um caso de mentiras, ou de vários casos. Recordo um que agora retalho junto a ti. Havia iniciado há poucas semanas uma nova aventura laboral entre as poucas que tive. Um escritório. A empresa centrava-se em transporte de mercadorias. Já fechou. Faliu recentemente. Fiquei surpreendido quando confirmei esse desfecho. Na altura, eu era responsável pelos documentos oficiais, pelas guias, pelos contratos. Tratava da papelada. Eu e outro indivíduo, um pouco mais velho e mais experiente lá. Numa ocasião, apareceram umas folhas sujas e cheias de buracos. Era o contrato mais recente com o segundo cliente mais importante, um dos que traziam mais faturação para a firma. Tinha sido eu a preencher as folhas e a guardá-las. Eu sabia que tinha sido. Arrumara aquilo 5 ou 6 dias antes. Fui descuidado. Guardei de forma desprotegida e coloquei-as num sítio repleto de bicharada, de roedores. Vou contar ao presidente. Não vais, não, disse o tal colega de escritório, mais experiente. Não vou. Não. Dizes que os documentos estão cheios de buracos por causa da empregada de limpeza. Ela mexeu nos papéis. Mas não mexeu. As folhas estão exatamente no mesmo sítio e sob a mesma sequência que deixei na semana passada. Não interessa. Não confesses. Olha que assim não sobes na vida. Subir para onde? Não chegas ao trono. Ao trono? Sim. A cadeira do presidente. Ou para já, do diretor, que sempre está mais próxima depois do outro ter saído para a concorrência. Só com um percurso imaculado, sem falhas, e com alguma bajulice intrugisse pelo meio, chegarás àquela sala ao lado. Só assim atingirás o trono. Olha, eu digo que foi a empregada. Não estou interessado nessa guerra. Naquela tarde, o presidente estava noutra cidade com potenciais clientes novos. Na manhã seguinte, a conversa com ele foi a primeira ação minha na empresa. Esperei alguns minutos à porta da sala porque, lá dentro, ele dialogava precisamente com o meu companheiro de escritório. Quando saíram, não precisei de sinalizar, de avisar que desejava entrar. O presidente antecipou-se e disse-me para o acompanhar. Comentou: já soube o que aconteceu ao contrato do Stark. Você descuidou-se. É pena. Ia promovê-lo a diretor de serviço. Para já, fica o seu colega nesse posto, o que acabou de sair daqui. Assim foi. Um mês depois, um contrato ainda mais importante foi mal redigido, mal preparado para uma reunião crucial. E nela o documento apareceu castanho, repleto de café. Imperceptível, pois. Tudo obra do meu antigo colega, agora superior, que tentou esconder a ordem das trapalhadas, responsabilizando um estagiário pelo texto e uma empregada pela imundice. Esquecera-se que o processo decorreu sempre sob o visionamento próximo do presidente. Tudo acontecer em frente a ele. Foi dispensado. Eu ocupei o seu lugar. Cheguei ao trono. Sem conversas secretas. Thank you. temos outra situação numa festa. Ou melhor, na preparação de uma festança. Uma prima, bem mais nova do que eu, iria celebrar brevemente o seu 36º aniversário. A Esther, descendente de anglo-saxónicos. A minha família é internacional, é do mundo. Ela gostava de guitarras e de um restaurante longínquo, o Dexter. Mas já há muito tempo que ela nem ouve um musical de guitarras, por curto que seja, nem entra no Dexter, lembrava-me o pai dela poucos dias antes da data em causa. Por isso é que te peço, sobrinho, se conseguires, amanhã passa lá no mercado e procura os discos de que te falei. No restaurante, os funcionários irresponsáveis são amáveis, permitem ao cliente, sobretudo em dias especiais, escolher a banda sonora. O que, neste caso, será muito apropriado, hás de concordar. Concordei. Farei o que me pede, tio. Horas depois, já à véspera do aniversário, fui ao mercado. Ali encontrei a minha prima. Também estás a procurar adereços para a tua festa de amanhã? Qual festa? Perguntou ela. Outra situação ainda surge numa conversa entre amigos. Por exemplo, com um amigo que cruzava muitas horas da sua vida com a minha vida. Tínhamos muitas conversas em comum. Já sabes quem é. Também não seria muito difícil deduzir se a lista é reduzida. Num dos diálogos mais sérios, mas que simultaneamente mais demonstrou a cumplicidade entre ambos, e ele clarificou a sua situação atual caseira. Não se tinha casado, não compartilhava residência com qualquer namorada, e por isso a companheira diária na sua habitação era a mãe. Só a mãe, que se separara do pai quando ele era ainda adolescente, estava fora do homem. Contou-me ele, nessa conversa só entre os dois, que a mãe havia perdido o controle financeiro necessário para o sustento dos dois. Ele não sabia o que ela fizera ao dinheiro. Não eram abastados, mas também não passavam por dias sem comida na mesa. Pelo menos até aquela altura. Porque, a partir dali, ele desconhecia o futuro a esse nível. Ou ela distraía-se em utensílios desnecessários e atividades dispensáveis, ou perdia o dinheiro, ou andava a dar notas a alguém sem ele saber. Assim foi o diálogo. Poucos dias depois, novo encontro. Então não é que o meu pai apareceu lá em casa ontem? Eu já não sabia o que era assistir a uma discussão entre os dois. Ele, ao mesmo tempo que estava furioso pela minha mãe ser descuidada nas finanças, perguntou frequentemente por que não lhe pediram ajuda. Foram berros por todo um lado, com vários pretextos. Quando ele saiu, a minha mãe aproximou-se de mim e quis saber como o meu pai tem conhecimento desta nossa crise. Eu quero saber o mesmo agora. Pois, ninguém me ensina a ser discreto como a pantera cor-de-rosa. Nesse momento imitei-a e tentei sair devagarinho, com os pés a tocar apenas levemente no chão, para ninguém reparar em mim. Onde é que vais? A pior situação é quando envolve relações passionais. Imagina a parede do meu quarto que te envolves apaixonadamente com alguém. Ainda não entendi muito bem como farias tal aproximação, mas hei de atingir essa sapiência. Faz de conta que os dois até se entendem realmente no corpo, nos diálogos, nas saídas, nos momentos a sós. O entrave é que esses momentos a sós são aqueles que dominam a vossa ligação. Têm de se encontrar sempre debaixo da cidade, ou alugar às escondidas os estúdios de Hebe, porque ambos sabem que não está certa. Ou porque ele já estaria antes comprometido com alguém, ou porque ela apenas está a aproveitar-se da solidão temporária para entrar numa aventura nova, ou por outro motivo qualquer. Sabe bem, mas não está bem. Para. Eu pararia no teu lugar. Não gosto de esconder, não me identifico com tais esquemas. Vou terminar hoje essa relação. Hoje não guardo segredos. Hoje e nos outros dias todos. Achas que estou correto? To unlived lives with lies to live.